Hei de achar alguém que me dê amor, que fale só de amor, pra que eu possa pensar que a violência só sei que vai sair pro Castro. Já não representa nada, que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. Castro dá valor, né, Castro? Valeu, Gelson, vamos lá! E que a gente já possa viver e possa falar com semelhante. Boa noite, Outeiro! Boa noite, Ipanema, já estamos por aqui. Sem ter. Só na mana, bora curtir, Ipanema de Outeiro! E. Parceiro Beto, empresário Beto, rei das cabas de celular, já com a gente. Ele é madame, já aqui, ó. Bora, G! Galera do Castanheiro aí, ó. Sorrindo, cantar. Soltar seu perfume de amor pelo ar. Magal e a Marceliane. Já com a gente aqui com o Michel, obrigado. Vamos lá. 2000 anos atrás, tentou na terra um rapaz que só falava de amor. E o mataram, mas o mataram fisicamente. Pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais vivas do que nunca na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. E que a gente... O amigo Baena, Carla, já aqui com a gente. Alô, Vânia! Olha o Negão dos Potentes já aqui com a gente. Nossa amiga Cíntia, a Clau. Olha o Birubiru dos Caças Cineral também já com a gente. Viu da Nike, bora Bill! Olha as meninas aí, ó. Meu parceiro Falcão já com a gente. Ele é só moreno, olha o japonês do amor aí, ó. Meu parceiro GNB e a Pátio Baijanu. Tava comigo lá no Balneário Cainago, hein? E ele vai voltar falando de amor, de amor, de amor. Bora recordar. Vi e ri, é? Tá aqui com a gente, hein? Esta noite eu sonhei que eu estava em um lugar. Saudade gostosa com o Michel. Onde todos se cumprimentavam. Ai. Ao passar. O campeão da saudade chegou. Era tudo tão diferente, nem sei contar. Carla e Baena aqui com a gente, abraço, hein? Existir. Alô, Pi! Sempre um sorriso. Garçonete Morena já aqui com a gente. Panema de Outeiro, bora, japonês! Tanta gente nos vão. Olha a Shark Neberado já aqui com a gente também. Falando. Nossa amiga Mila. Alô, Amanda! É que Amanda só vive porra agora. E aqui o vento soprava, sempre a favor. E as crianças podiam. Atenção, Castelo, chega mais aqui com o Gelson. Alô, Castelo. Pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Olha os seguidores do Brega aqui com a gente. Olha a Vânia aí, ó. Bom seria se a vida, oba, fosse assim, sempre assim. Ei, Michel. Mas a noite passou e o meu sonho super teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. Só na categoria de chega assim, bora. Panema de Outeiro. Eita, coisa boa. Olha o cara aí, ó. Se chegue pra perto e vem. Bora, Pátio Baixanu. Certo, vem. Bora, GDP, já aqui com a gente no Ipanema. E aí, Bidoga? Me fala baixinho, me fala. Caso do Marquinho. Meu bem. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. E deixa o desejo mostrar o que esse amor tem. Eu vivi procurando você, esperando a vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Marinho da Sky. Tá aqui com a gente, uma Marinho, valeu. Olha o come doido, Dana. Já por aqui, hein, meu irmão. Que coisa mais louca. Olha o parceiro do peixinho aí, a bola. A boca faz bem. Grande Magal. Lá na Cusco Bar na época. Alô, careca. Ele é madame aqui com a gente. Tá por aqui com o Michel, obrigado. Me vira a cabeça até que amanheça, meu bem. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. O campeão. Ei! Cineral Digital, o som do amor. DJ Michel. É 16, né? 16 de agosto, tá chegando. Aniversário da Loura do Bado Bado, hein, meu irmão? E o Michel vai dar por lá pela primeira vez. Bora, Loura! Galera de Coraci aí, ó. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Bora, Bilda Nag. Quero esse amor te entregar. Michel, bora dançar, bora recordar o Teiro. Ouça esta canção, te peço. Lucas Bison e as meninas de Outeiro com a gente. Pra não chorar. Bora, Chamazinha. Distante, bem distante. Olha o homem da bike. Você, bora, Frangina. Um dia, 2000 eu. Vou ficar. Vezes, quando é nós, Beto. Comigo, bora, Beto! Você briga. Você é G com a gente. Sem motivos e não quer parar. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Amiga Marília e André. Você me... Aqui de Outeiro, tá aqui com a gente, obrigado. São coisas que não vou resistir. E DJ Jean das Marcantes, desde o tempo do Ciclone aqui com a gente. Bora, Jean! Bandido. Agora vai, GDB. Bandido. Segredo do amor, todo comigo em meu pensamento. Você destruiu minha vida e feriu. Feriu meu passado, futuro e presente. Bora, Birubiru! Escassa Cineral. Por isso vou partir de uma vez. Bora, Vânia Santos, tá com a gente. Porque sei. Já invadi no Outeiro. Elas dão valor. Em sofrimento. A sua história em cada sucesso. Neto Camila. O infinito está em teus olhos. E aí? Teus cabelos e tua boca. Teu parceiro careca. Bora, careca, só na categoria. Vontade de tocar o amor. Ai, a eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram. Nosso sexo. Amiga Marceliane lá da Saldanha, tá aqui com a gente curtindo a bola. Luta de amor. Eu sou teu, você é minha. Tenho agora o que eu não tinha. Telepatia está na linha. Ouve o que eu vou falar. instante, contemplando teu semblante, e ficar eternamente dentro do teu coração. Amigo parceiro Moisés, vai com a gente. Bora, Moisés. Tá de volta, né, Moisés? Dia e noite. É sempre assim, a gente volta. E aí, japonês? Bora, japonês! As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações. Aqui. Quero falar da minha loucura. Viu da Nike com a gente? É isso aí, Bill. Preciso saber. Amigo Marcelo. Você gosta. Bora, Marcelo. Só de mim. Tá aqui com o Michel, valeu. Quero te ouvir. Bora, Gostinho. Meu bem, sem censura. Daqui a pouquinho tem quadro da prefeita. Na verdade. Alô, Guabá. Gente, não tenta esquecer as intrigas e tentar se unir. Badubada, babá. Meu pensamento, a coisa é bonita. É, meu irmão. E vale o dinheiro. Mas na realidade, tudo passa de ilusão. Às vezes me toco e pergunto a... Tá vindo mais uma herdeira aí, tu já sabe, né? Onde foi que eu deixei a metade? O campeão da saudade. Pede pra ela sentar, vai! Senta aqui, meu... As meninas da Marambá igual a gente. Vem me falar de amor. Senta aqui, meu bem. Me aceite como eu sou. Senta aqui, meu bem. Vem me falar de amor. Senta aqui, meu bem. Me aceite como eu sou. Meu parceiro Vieira, bora Vieira! Velha guarda aqui, Oteiro! Temos mão do som da mão aqui, ó! Alô, japonês! Você é minha luz, ei! Minha estrela. Meu mundo está dentro de você. Porque já tenho mais de mil razões. Você me dá carinho, me dá coragem pra... Ali, seguidores da saudade com a gente. Bora, seguidores! E a estrela? Estrela, estrela. Olha a Marambá. Felicidade é um instante de prazer. Te bitoga. Estrela. Bora, careca. Estrela. Olha a gente confirmando aí. A quadra da prefeita tá rolando a festa lá, viu, gente? Pois é, o Michel saindo daqui, a gente vai pra lá. Guamá. Quadra da prefeita. É a força que me conduz. Meu mundo está vendo. É só sozão. Aqui é saudade, papai. Todos me condenam por onde eu... Olha quem chegou, o vagabundo! Que são de saudade. Moleque doido! As canções que eu faço. O novo reinado. Podem até dizer que... O que tu quer, Mila? Não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Eu tô com saudade do Belelê, olha. Se de madrugada eu passo correndo, logo comentam que eu estou sofrendo. E elas estão aqui, ó. As meninas do charque temperado do som do amor. Ei! seu. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Mais tarde. Vou embora daqui, mas aonde eu chegar? Ali o Andarilho tá aqui com a gente. Ele chega junto, hein? Bora, Andarilho! E aí, careca, qual é a parada? Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Bate o Paixanu, Edson! GDP! Se alguém falar, direto do Balneário Gainá. Edson GDP e Paty Paysandu, o casal aventureiro do som do amor. Embora daqui, mas aonde eu chegar? A gente quer abraçar com carinho nosso parceiro Ivan. Alô Ivan, através do celular, mandando abraço pra ele aqui, ó. Bora Ivan! Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar. Alguém falar mal de você. Cineral Saudade. Ei! Panema. Aquela rua traz lembrança. Bora, tia Ellen, bora, é Márcio Pulidor, tá aqui com a gente. E ficou só na água. Ainda está em tá igual eu. Todo em seu solo molhado, que não secou. Existe uma saudade imensa, que ainda presente se faz. Me lembro muito bem ainda, daqueles momentos que não voltam mais. Rua, oh rua. Bora, loura, lá do Bado Bada com a gente. Recordação. Rua, oh rua. O passado se fez. Amigo parceiro Magal. Irmão do Peixinho tá aqui com a gente. Vamos, Magal. O passado se fez presente em meu coração. Passo na esquina. E aí, parceiro Ivan? E vejo aquela multidão. Andando de mototáxi. Me lembro ainda a criancinha que ali brincava. Tá na viração. Meu irmão. Bora, Ivan, guarda prefeita, partiu. Mas o tempo foi passando e de lá. O supremo som do amor. Mas tenho saudade e vontade de voltar. Pra ler, cuidado com o porte aí, meu. Recordação. Rua, oh rua, o passado se fez presente em meu coração. É saudade. Olha que o verão chegou. Sua amiga Mira do Shark Neperado dá valor. Bora dançando, bora recordando. Alô, japonês! Olha o japonês aí, Shark. Ai. Algum tempo estamos juntos. Cadê o Falcão? Vai baldear aí. Você me impõe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. Frisbee. Falcão Cineral. Falcão Cineral. Falcão Cineral. Falcão Cineral. Falcão Cineral. Falcão Cineral. Minha cama. Seis. assistir teu papo já não dá. Tá passando legal dos potentes do Brega. Sempre quando pode dar curtindo aí a sequência do Michel. E ele dá valor de coração. Aí, negão, vamos por aqui, meu irmão. Olha a Cíntia, a Lovana, bora, Clau. Você me impõe a castidade, deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. Parceiro Beto, rei das cabas de celular do Castanheira. É de nossa amiga G Modas. Sempre quando pode estar aqui com a gente, obrigado. Meu parceiro Beto. Não me deixa culinar. Sua história em cada sucesso. Cineral. Ei, DJ Michel. Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim num dia de verão. Alô, Pijão! Grande a tristeza que... Ele, as meninas de Outeiro. Olha o homem da bike aí, ó. Ele é chorona. Tá por aqui, ó. Pensamento. E aí, Falcão? Lindos momentos. Falcão. Ovoro o vento. Sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. Essa amiga Lene do Tira Gosto. Bora, Lene! Aí com a Paula já quer serrar, olha. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Como é que ela tá na cama? Sozinha na cama. E aí? Nesse quarto tão vazio. Olha o careca, a careca chega a tá brilhando. Pensamento. Ele é badão. Eu nunca mais vi o coronel, olha. Essa atracou aí. Sussurra seu nome. Ei, Falcão, cadê o coronel? Preciso encontrar de uma vez. Ei! Com esse homem. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. Segura! Ele vai partir no amanhã. Vou fazer pra ela ficar. Bora dançar agarradinho. Ele vai partir no amanhã. Vai, Cíntia. Que posso fazer? Ela não vai ficar. Agora o Edson se mordeu. Ela precisa ir, eu sei. Valeu, Erlo. Não posso mais prendê-la aqui. Não quero insistir em vão, porque eu quase me mata se me diz não. Oh, oh. Bora, Castelo Show! Não me abandona, Castelo! Ao amanhecer uma porta. Cadê o Castro? Castro. Bora, Castro! E o caminho certo pra ela seguir. Bora, Franginha! Aí o Franginha 8. Ontem só na talagada. Que posso fazer? Se encostava na caixa do som e pronto. Fechava o olho, já era. Baby, eu vou te encontrar, meu bem. Não se preocupe, amor, eu vou sempre te amar. Eu sei que tudo pode acontecer, mas eu tenho medo de perder você. Dance, dance. Mineral. Eita coisa boa! Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Nessa história eu não. Bora, meu patrão Beto, você é G Modas. Bora, Clau! Não larga esse cigarro. Você me pede, às vezes esqueço até de mim. Tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Por você, por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, DJ Michel, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Você está distante, mas se você chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero. Bora, Bilda Nike! Que você só presta porra! Por você, por você. Como é que é? Faço tudo. Olha, Clau! Faço tudo, ah, tudo pra te ver feliz. Tá casado. Aquele outro rapaz. Ao som do ditão. Bora, Paty! Sonhei com você, pensando um dia te ver. As meninas do Marambaia. Naquele lugar onde te conheci a primeira vez. Como é que é? A minha paixão é grande de. Ô, besta! No dia seguinte. De toda maneira. Bora, Márcio Bolidor. Você, realmente você não presta bom. Depois que apareceu aquele outro rapaz. Parece a Chiquinha aí. Minha tentativa foi em vão, vão. A minha loucura por você é demais, mas o passado. Como tá doendo o meu coração. Sua amiga Amanda com a gente. Bora, Amanda. Quadra da prefeita. Será que o Caleb deixa? Daqui a pouquinho o nosso encontro é no Guamá. Quadra da prefeita. Setor do Lucas Pison. Pensando um dia te ver. Naquele lugar onde te conheci a primeira vez. A minha paixão é grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas minha tentativa. Come, desgraçado. Vamos, se alimenta. A minha loucura por você é demais. Paz. E aí, Paty? Como tá doendo o meu coração. Alô, Castro! Uou, uou, uou. A gente vai virando as batidas, vamos lá! Nosso amor, um caso complicado de se entender. Por que razão? O homem da Equatorial tá com a gente. Coisas tão banais estragam o prazer. O homem do Reginaldo Ross. Nosso amor é lindo e grande, o encanto. Imagina o amor por que brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente. Marcelo Castro, gente boa. Outro, mas o nosso só presta bom. Lendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. Já, careca! Que o amor se fez. Ah, tá amanhecido já é, que rosa. O amor se fez. Tá pronto, tamo junto. Manda Saigon. Tudo certo. Ih, nosso amor. Oh, oh, oh, oh. Está dilacerando nossos corações. E aí, Mila? Por favor. Tá pensando em quem, Mila? Não vamos a José, né? Chama da paixão. Tá certo. Nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Ontem. Te chamo. Chama. Onde estás? E aí, Otero? Me faz voltar. Eu sonho se sai de mim. Essa amiga loura do Badubá. Demais. Ela é o maridão aí, ó. Ai, meu lindo amor. E aí, Magal? Volte, meu amor, pra mim. É nóis. Sem o seu amor. Quer dormir? Tão horrível foi, tanto assim. Onde tu estás? Eu preciso descobrir. Se com outro estás, eu te perdi. Vai, DJ Michel, manda ver, meu amor. Tanta lábia. Essa mulher. Ai, que saudade. É uma coisa séria. Ela é uma coisa séria. Amor é traição e deu. E aí, mulher? Eu sempre, sempre quis me perder. Uma coisa vou dizer. Tem veneno. DJ Franjinha. Sorriso. Eu até fiquei confuso com a história que contaste. E foi tudo sem querer. Ei, ei. Uma coisa vou dizer: o caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. parceiro Castro. Invadindo Ipanema de Outeiro, verão. Ao lembrar que tu me deixaste. Fala, GDP. Sem ao menos me dizer adeus. E a Michelle já buraguinha. Vamos lá. Já me perdeu. Ega, Klaus, chora nessa. Não estás feliz na vida, então vai. Promessas de amor. Eu vou ficar sozinho aqui. Eu sei que um dia você vai voltar. Como é que é, alterou? Longe. Você sinta saudade de já. E o seu lugar é aqui do meu lado. Pra que fugir e sumir de mim? A nossa história não chegou ao fim. Lembrar do beijo apaixonado. Meu patrão Beto! Ele é gemodo aqui com a gente. Bora, Beto! Não vou deixar você. Nossos parceiros aí, seguidores do Brega. Já aqui com o Michel, obrigado, viu, meu irmão? Bora, seguidores! Eu sou louco por ti. Esse, nas nossas promessas de amor, pense. Fizeram pra separar a gente. Fugir assim é ilusão. Não deixa apagar. Amiga Celiane com a gente. Fala, Celiane! Japonês do amor. Não consigo mais viver. Já tem Guamá, com a água da prefeita, Michel Borlá. Muito menos. E aí, Luizinho, qual é a parada, Luizinho? Lá no teu setor. Foi embora e me deixou. Não, tu é de Outeiro agora, Pizão. Meu amor. E agora, como é que é? Fiquei só, só. Como dói, ah. Meu peito dói. Meu peito dói. Sempre te amei, me entreguei pra você. Nossas brigas passageiras. Nenhum momento você feriu. Bora, Vânia, só presta porra, Vânia. Então me diga qual motivo você... Olha o negão aí, ó. Fiquei só, só. Como dói, ah. Olha quem chegou, a Loura Godzilla, meu irmão, pelo amor de Deus. Atenção, bora, Loura! Vou ter que esperar você pra não sofrer. Até quando esse louco amor vai ter? Mais atenção, até quando eu vou ter que esperar você pra não mais sofrer? Oh, nada, eu te amo tanto. Toma! Que não sei como te falar. Palavras não vão poder te dizer o quanto. Amigo Dudu do Bar do Arco-Íris com a gente. Alô, Dudu! Viver sem teu amor. Bora, Pati! Não dá, não sei. Poder beijar no teu corpo todo, vendo prazer no teu olhar. Sentir teu coração batendo forte quando. Depois daquela pílula, o Falcão começa a se amar. Apaixonar. Sem teu amor. Não dá, não sei, não dá. E o amor? Pelo nosso amor. Nada é mais bonito do que amar você. Pelo nosso amor vou até o infinito. Nada é mais bonito. Bora, Jabonê! Do que amar você. Você não deu valor no amor que ofereci a você. Bora, Tero! Meu coração chorou. E aí, mulher? O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Bora, Bilda Nike! Que lindo romance que já é. Jabonês, Jubil e as meninas. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Olha o novo reinado. Você me perdeu. Sal, sal, sal. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você. Mas vou. Barbuda. Saber, oh. Me perdeu um grande amor. Caqueado, caqueado, caqueado com Michel. Bora. Quando o amor invade o coração, acende, sai de série, fica cega de paixão. Oh, oh, cega de paixão. Como é que é? Paixão. Só faz sentido a vida. Vai, Paulo, puxa. Comigo pode estar. Deixar acabar, porque descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você, meu amor. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você, meu amor. Nós dois. Égua Verão e Panela de Outeiro, só Cineral. Eu já sei que não te quero. O som do amor. Sincero, bem melhor assim. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero. E aí? muita coisa de nós dois. Olha o japonês do amor. Eu já sei que não te quero. Bill da Nike, bora, Bill. Meu amor não é sincero. Pensava que tu tinha parado de festa, Bill, olha. Agora sim. Abandona, meu irmão. Foi sempre assim. Esse amor, no começo, meio e fim. Olha a Cláudia doidando. Na verdade, nada de bora, Cíntia. Pra lembrar, a saudade fica por trás. Meu amor, eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. A saudade morena. Cadê o Pireto? As estrelas todas do céu. Isso vale tentar amor. Vale tentar amor. Bora, Bijome, presta 100 aí, Bijome. Cintilante mais perto. Vai, Outeiro. Olha as meninas de Outeiro. Lá da Brasília. Você tem um dom de iluminar. Cineral. Ei, de Michel. Cineral. A luz do luar. Da Brasília também? É, irmão? Flores brancas pra se... As vizinhas da Brasília. Por isso vale tentar amor. Bora lá! Teu sorriso é sempre o meu. Ei! Vale tentar amor. Bora, Pati. Dá-lhe os tempos, Pati, aqui no Ipanema com o Cineral. Brilhante, mais belo é o teu. Cali DJ Michel. Vou te seguir por onde você for. Não vou te abandonar. Preciso desse amor. É humilhante. Não quero nem saber. Eu sei que estou errada. Preciso de você. Não acredito que não sinta mais nada. Tudo aquilo que vivemos foi um sonho que passou. E aí, mulher? Você jurava que me amava. Tudo aquilo é mentira. Cadê ela? Só a lembrança que restou. Não, não, não, não, meu amor. É fuga, é? Direto fuga em Outeiro, olha. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. A largura dele que não tá gravando. Badubada, ela gosta, ela dá valor. Aqui no Ipanema. Ela vinha. Da onde? De dentro do mar. Vinha de longe, cansada. Talvez maltratada. Queria falar com um sorriso Bijou! Ah, como é lindo. Olha a chorona. O cantar da sereia. Vem, chorona, vem. Quando é noite de lua, sua parte nua deita pra descansar. É, com um sorriso. Só na malandragem. Tem um amante para conversar. Papudinho. Que é que tu é? Eu sou é birideiro. Gosto de uma cachaça. Pago com meu dinheiro. Gosto de uma gelada. Mas não sou o primeiro. Tem tanta gente que bebe. Que são meus. Ah, é sua essa aí? Vivo só de bar em bar. Hoje eu vou me embriagar. Amiga Deide Nara e a Chimara do Outeiro, Brasília. Vivo só de bar em bar. Hoje eu vou me embriagar. Papudinho! Papudinho é você. Papudinho é você. Papudinho é você. Papudinho é você. Papudinho é você. Papudinho é você. Da Leandrade aí, ó. Bora! Te amo com todo carinho, de jeito todo especial. Amor, amor, estou sozinho, sonhando, esperando você. Te amo com todo carinho, de jeito todo especial. Já, meninas! Amor, logo Deus, vou na paz. Estou sozinho, que Deus acompanhe vocês. Esperando você. Vamos lá! Amor não correspondido. Pois se um dia chegares a amar, já saberás como é um sofrimento. Vem ver como é um amor não correspondido. Pois se um dia chegares a amar, já saberás como é um sofrimento. Sofrimento. Seguidores aí da saudade. E agora pense um pouco e pare de mentir. Pare de tentar me esquecer. Não adianta fingir. Fingir, fingir, fingir. Mas fale tudo agora. Fale se me amas, então fale. Não puxa xixi. E agora pense um pouco e pare de mentir. Pare de tentar me esquecer. Não adianta fingir. Fingir, fingir, fingir. Mas fale tudo agora. Fale se me amas, então fale. Não puxa xixi. E agora pense um pouco e pare de. Pare de tentar me esquecer. Não adianta fugir. Alô, japonês, bora viu da Nike. Vem, vem, vem. Vem comigo, vem, vem. Vem dançar, Urubi, vem dançar, vem curtir, vem dançar, Urubi. Urubi é a nave do som, é o poderoso que chegou pra arrasar. Toca de jeito com brega, que essa galera não pode parar. O gatinho já está rebolando, com esse passo que é pra lá e pra cá. Vem dançar, é patrão Beto com a gente, nave, o rei das capas, Urubi, celular do Gajaneira. Alô, Gemanda! É isso aí, galera. É a nave, é o poderoso que chegou pra... Japonês do amor! DJ Gilmar no comando da nave. E as meninas? É o poderoso que já vai decolar.

sequência de pivete. Vibe da Nike. Imagina que tu tá numa boate. As meninas da Brasília. Égua, pole dance. Now tell me how we spoil the fun. Oh, why your love is upside down. Oh, won't you, oh, baby, I need you. Whoa, whoa. A simple story of two lovers living far apart. But I can't wait now, cause my love belongs to you. Falcão Pichador. Manda ver. Chegou na área, igreja. Alô, tio Vá! Panema de Oteira, das meninas da Brasília aí, ó! Alô, garçom Pirito! Fala, Bison! Amiga Deja, Nara, Simara, é Oteiro Brasília! Os irmãos aqui com a gente, os antigos. Sobe na guarda, hein? Quem conhece o melô do Tarzan? Alô, Beto! É do tempo do Atalaia aí, ó. Vai! Vai, Paty. Japonês do amor com a gente. Paz, vamos com Deus, viu? Na manha, papai. galera aí do Guamá. Já já me chama por lá. Égua. Violência. A galera do bar na época, moleque é dono. Michel, partiu Guarda Prefeita, lá no Guamante, vai chegar junto por lá, viu? Alô, Ipanema de Outeiro, já estamos chegando na nossa reta final, hein? Fala de porco! Olha o Clube Mix. Reminisce, as you listen to this, reminisce. Reminisce as you listen to this. Reminisce. Reminisce as you listen to this. And old time with a brand new twist. Come rock the palpas. We do. Olha, Poli, deixa aí, pô. Já é essa do Badalô. Clube Mix, sim. So you've heard the jam and I'll rock the voice. Now the time has come for you to make your choice. I'll fly high like a bird in the wind. Cause you take me up with anything. You take me up with anything. Come rock, I'll fly high, come rock. You take me up with anything. Come rock, I'll fly high, come rock. Obrigado, Beto, você é G, valeu de coração. Obrigado, Panama de Roteiro. Opa! Yeah. E a nossa reta final, valeu, Ipanema! Manda ver! Deixa aí, Falcão. Olha a negona aí. Obrigado, Ipanema de Outeiro. A gente vai ficando por aqui, gente. Próximo domingo tem mais Ipanema. O som do amor. Hey! O Supremo. A Lola do Bado Bado aí. Shop Boys. Coisa boa. E essa é a nossa última. Pega da viagem. A nossa última, narigudo. Alô, Castelo Show! Castelo Show do Bragantino! É doida! nessa época que o Castelo dançava com aquelas calças boca de sino. Obrigado, gente. Fica por aqui. Valeu. Obrigado a todos. Só avisando aí que dia 16 de agosto tem um grande aniversário da Loura do Bado Bada. E claro, me chama da Borlá fazendo esse presente pra ela. Vamos lá tocar pra galera do Bado Bada. Dia 16 de agosto. Pode aguardar agora sim. Após a pandemia, o mundo das recordações vai te surpreender com tanta beleza e muito som. Vem aí, Novo Cineral, o supremo som do amor está chegando. Uma nova história, uma nova emoção. O Supremo vem.